Sí, ¿qué tal? Mil disculpas, profesor, pero se colgó la llamada, no sé, es un tema de wifi, no sé qué pasó. Ah, no, qué problema nenhum. Mil disculpas. Mas estávamos falando sobre. El cuarto nivel de interactividad, usted me estaba contando este tema, a ver si lo entendí bien, de la torcida virtual. Ah, da torcida virtual, né? Sim. Que é uma aplicação que foi feita aqui, onde cada telespectador pode escolher o local do campo onde vai assistir um jogo de futebol, né? Sim. Se dois amigos, por exemplo, escolherem o mesmo local, né, eles vão receber ao retorno o áudio, como se eles estivessem juntos no campo. Entendeu? É uma aplicação típica de redes sociais, né? Entendeu? Sim, se corta um pouco, como se estivessem em el mesmo lugar. No estádio, no campo de futebol. El mismo, digamos, están en un. Imagina estar jogando Boca Juniors Sí. e Flamengo. Flamengo. Sí. Ah, eu não gosto do Flamengo. Então, você está na Argentina e eu estou no Brasil. Aí nós combinar de assistir o jogo no campo do Boca Júnior, na torcida do Boca Júnior, tá? Eu e você não. Nós vamos ver o jogo, né? E a câmera que nós vamos estar recebendo, o vídeo que nós estamos recebendo, é aquele que está naquela posição onde nós escolhemos do estádio. E mais ainda, nós vamos estar recebendo o áudio daquela posição do estádio, e Sim. mais, misturado com esse áudio vai ter a minha voz e a sua voz, como se nós estivéssemos naquele local. Impressionante, claro. Então, isso é uma aplicação típica de redes sociais, né? Nós podemos, os Claro. amigos, por exemplo, podem se reunir no campo de futebol, numa posição, e torcer juntos. ¿Y eso es posible con el Jenga? É possível com o Ginga. Ajá. Essa aplicação já existe. ¿Son? No lo escuché esto último. Esta aplicação já existe. Ya existe. Ajá. Y digamos, ¿ustedes la están probando en laboratorio o ya la tienen algunos Não, usuarios de la estamos. Bom, ela não foi ainda transmitida ao ar por nenhum radiodifusor, tá? Os radiodifusores aqui no Brasil estão muito devagar ainda. Sí. Não encontraram ainda o modelo de negócio Claro. para eles lucrarem com a interatividade. Então, isso, eles estão muito devagar. Y ese es el Porque ao problema, ¿no? El contrário. modelo de negocios con eso. Porque, ao contrário da Argentina, né, aqui os nossos difusores fortes são todos privados. Sí. Então, eles não estão nem um pouco preocupados, por exemplo, com a inclusão social, né? Eles estão preocupados em ganhar dinheiro. E eles Sí. não encontraram ainda um modelo de negócio para isso. Claro. Y esto, por ejemplo, ustedes que estuvieron tan vinculados por la decisión de la norma con Japón, ¿esto en Japón tiene lugar la interactividad desde esta perspectiva? Tem sim. Tem muita aplicação. As aplicações, inclusive, teve um concurso internacional no ano passado, né, sobre aplicações do modelo japonês para IPTV, né? Ou Sim. seja, no caso é o Ginga, no caso é o Ginga e o Line, né? O Ginga, NCL e Line. Sim. O Japão apresentou aplicações lindíssimas, inclusive venceram o concurso. Vencieron el concurso. Isso, a NHK ganhou. ¿Y dónde fue ese concurso? ¿Cuándo? Foi no ITU, ano passado. ITU é International Telecommunication Union. É um órgão da ONU. IPU. International Telecommunication Union. Telecommunication Union, sí. Um órgão da ONU. Interesante, porque realmente, digamos, una de Pode la de la até fazer uma propaganda que esse concurso está ocorrendo de novo em outubro desse ano. y no tuvo Seria muito muito bom em outubro desse ano. Seria muito bom se tivéssemos aplicações desenvolvidas na Argentina e Brasil. Ah, sim, sim. Le voy a decir a Julio. A Julio y a la gente del IFIA. Isso, exatamente. Tienen que armar, y claro, por supuesto, ¿verdad? Porque, digamos, hay muchas ideas dando vueltas y estaría bueno que se juntaran, ¿no? Bueno, ustedes ya tienen un buen vínculo, hay un buen vínculo con ustedes sobre esto. Octubre de este año, sí, muy bien, lo voy a tener en cuenta. Una de las cuestiones interesantes sobre esto del desarrollo de estos aplicativos y de este tipo de interactividad para Jinga y distinguiendo... ¿Cómo es? Por favor, cortó su voz. ¿Que hable más despacio? Carmen. Sí. Carmen, ¿está oyendo? Carmen. Sí. Hola. Ah, se cae la conexión. Hola. Aló, Carmen. Hola. Hola, oi, voltei a te ouvir. Ahora sí. Sí, ahora estoy te oyendo de nuevo. Es un tema de la conexión de internet. Y eso que no estoy en un 3, que ahí es peor. En la facultad es peor. Me estaba diciendo que, creo que yo le estaba preguntando, una de las cuestiones interesantes en relación a la interactividad y que tal vez no da para muchos estudios, imagino que tal vez ustedes estarán haciéndolo también, es el tema de los usuarios, ¿no? ¿Cómo se imagina, cómo es el usuario de televisión digital interactiva? ¿Cómo lo piensan ustedes? ¿O ustedes están más en la cuestión? El mundo entero está prestando atención en nosotros porque nosotros somos los únicos países capaces de hacer una avaliación sobre los usuarios. Porque en todo el restante do mundo, a interatividade foi muito fragmentada e eles não têm uma massa muito grande de telespectadores. Então todos estão nessa expectativa. Sim. De quando o Brasil, a Argentina, etc., vão apresentar estudos sobre o comportamento dos usuários frente à interatividade. Uh-huh. Tá? Sim. Então, temos muito... Olá. Olá. Né? O usuário. Porque o usuário não está acostumado a usar. Então ele vai primeiro ter que se acostumar a usar para depois nós podermos começar a avaliar, né? O que ele quer a mais, o que ele não está gostando, o que ele está gostando. Né? Sim. Mas esse estudo, na realidade, foi sempre feito de uma forma muito rudimentar no mundo inteiro. E todos esperam que a gente faça isso bem feito. Claro, claro. Y el ejemplo, por ejemplo, la BBC, que ha hecho estudios sobre el uso de uno de sus estilos de interactividad, que es la red button, ¿no? Son los únicos que han hecho. Olha, existen algunos estudios feitos pela BBC. Sí. Son los únicos que yo conozco, que son así más, un poco más elaborados. Sí, sí, sí. Exactamente, o sea que nos queda para nosotros con ustedes. Não, porque inclusive esses estudos dependem muito da cultura local, né? Sim. Sobre cultura local? Não, estou dizendo que esses estudos de usabilidade dependem muito da cultura do país. Sim, totalmente, né? Totalmente. Totalmente. Cada país, ou seja, então, os resultados da BBC, eles, muitos dos resultados se aplicam a nós, mas muitos não se aplicam. Não, claro, seguro. Sim, sim, sim. Sim, sim. São estudos que hay que contextualizá-los a las culturas locales. Isso, exato. ¿Y cómo se imagina, profesor, en, digamos, un escenario de 4 o 5 años esta situación? ¿Cómo se la imagina? Olha, eu acho que vai ter um avanço muito grande, né? Ou seja, os jovens hoje já estão muito acostumados com interatividade, né? Uhum. Então, eu acho que para eles vai ser muito fácil se adaptarem a esse cenário, né? Uhum. Agora, eu acho que vai acontecer vários eventos importantes no Brasil nos próximos anos, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, que são eventos que são muito susceptíveis a você ter aplicações interativas, né? Claro. E eu acho que isso vai ser muito para impulsionar a interatividade no contexto da América Latina. Claro, claro. Los grandes eventos así es como que plantean, casi podríamos decir, la necesidad de la interactividad, ¿no? Eso, exactamente. ¿Y la televisión tradicional, usted cree que sigue, va a ir decayendo? O sea, la televisión... A televisión no Brasil, ela está prevista, a televisión analógica está prevista para acabar em 2016. Sim. Né? E a TV digital que está entrando agora, exatamente com esse incentivo do governo para ter o Ginga, né? Sim. Ela vai ser totalmente interativa. Então, o que a gente espera é que no final de 2016, aqui no Brasil já tenha tido esse câmbio. Claro. E como se pensa isso para sectores, para outros sectores? Não pensemos em sectores urbanos, digitalizados, com incorporação da cultura digital ou da cultura interativa. Como se pensa para outros sectores, não? Sectores rurais, com problemas econômicos. Como lo pensa você? Olha, isso é uma coisa difícil também de responder. Porque, novamente, ao contrário da Argentina, a Argentina partiu na frente do Brasil nessa questão de distribuição de aparelhos para populações de mais baixa renda. Sim. O Brasil ainda está muito, muito tímido nisso, né? Ou seja, o Brasil ainda não tem, eles acenam com um programa, mas ainda não tem um programa de como é que nós vamos atingir essa população de mais baixa renda. Existe um programa no Brasil muito grande que se chama, que é o Plano Nacional de Banda Larga, né? Plano Nacional que, de Banda Larga. Banda Larga. É. Sim. Que visa chegar, né, em todas as regiões do país, né, com o cabeamento necessário para distribuição em banda larga de sinais de TV, etc. Tá? Sim. Mas isso é a única coisa que nós temos. Em termos de serviços oferecidos, o Brasil ainda não tem nada. Tá? Claro, mas, sim. Tem que pensar, não tem. Claro, claro. Ou seja, que aí há todavia muito caminho por fazer. É, muito. Bueno, por mí, yo le agradezco muchísimo su charla y su tiempo. Y bueno, seguimos en contacto. Cualquier otra cuestión que yo le pueda consultar, si no hay problema. Cualquier cosa, estoy a su disposición. Bueno, muchas gracias, profesor. Que siga usted muy bien. Tá, gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo. Gracias, abrazos. Gracias.